estamos, Senhor amado. O que é o casamento? O que é o bom mandado? Aos noivos da proteção, concedendo teu amor. Esperar.